Grande e grosso, parece até cipó. Do que eu tô falando? Olha o monstro de um olho só. E aí? Grande e grosso, parece até cipó. Do que eu tô falando? Olha o monstro de um olho só. O meu pulso e meu pinto são iguais. Eu não sei se meu pulso é fino ou se o meu pinto é grosso demais. O meu pulso e meu pinto são iguais. O meu pulso e meu pinto são iguais. Eu não sei se meu pulso é fino ou se o meu pinto é grosso demais. Grosso demais, grosso demais. Grosso que grosso, que grosso demais. Grande e grosso, parece até cipó. Do que eu tô falando? Olha o monstro de um olho só. O meu pulso e meu pinto são iguais. Eu não sei se meu pulso é fino ou se o meu pinto é grosso demais. Eu não sei se meu pulso é fino ou se o meu pinto é grosso demais. Meu pulso e meu pinto são iguais. O meu pulso e meu pinto são iguais. Eu não sei se meu pulso é fino ou se o meu pinto é grosso. Eu não sei se meu pulso é fino ou se o meu pinto é grosso demais. Eu não sei se meu pulso é fino ou se o meu pinto é grosso demais. Tá, vai montagem. A montagem fica, ó. Grosso que grosso demais. Olha só, eles são iguais. Eu não sei se meu pulso é fino ou se o meu pinto é grosso demais. Eu não sei se meu pulso é fino ou se o meu pinto é grosso demais. O bagulho é louco, mano. Essa é a Rádio Zona. Eu acordei, me assustei com meu peru. Eu fui dar-lhe uma mijadeira e parecia um Mussum. Bagulho é louco, mano, eu sou brasileiro. Se eu ando sem cueca, ele vaza no joelho e o bagulho fica sério, porra. O bagulho é doidão, mano. Aí, novinha, tu quer fuder? Essa é a Rádio Zona. Novinha, tu quer fuder? Quer fuder? Quer fuder? Quer fuder? Quer fuder? Vem pro baile dos prazer. Quer fuder? Quer fuder? Quer fuder? Quer fuder? Vem pro baile dos prazer. Ai meu peru, tá crescendo. Ai meu saquinho, tá inchando. Ai meu peru, ai meu saquinho. Ai meu peru, ai meu saquinho. Se boto na xota, minha piroca esfola. Boto no cozinho, bate meus ovinhos. Ai meu peru, ai meu saquinho. Ai meu peru, ai meu saquinho. Boto na xota, minha piroca esfola. Essa é a Rádio Zona. Ai meu peru, tá crescendo. Ai meu saquinho, tá inchando. Ai meu peru, tá crescendo. Ai meu saquinho, tá inchando. Caralho. Boto na xota, na boca e no ano. Boto na xota, na boca e no ano. Ai meu peru, tá crescendo. Ai meu saquinho, tá inchando. Boto na boca, na xota e no ano. Boto na boca, na xota e no ano. Essa é a Rádio Zona. Boto na boca, na xota e no ano. A Rádio Zona? É o jeito, né? Olá, que tá? Olá, que tá? Olá, que tá, Rádio Zona? Tamo junto, é o jeito. Rádio Zona, vai segurando. E aí, fala que é nóis.